Pau do Arrocha. Vamos chegar, galera, aqui pra frente pra arrochar bem gostoso com a gente, vá! Ah, esconde voz, eu reconheço. Mistura de medo e desejos. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. E tanto amor guardado, tanto tempo, e a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Tamo junto, hein? Toda a galera é presente, aquele abraço. Vamos chegar pra rochar. Ah, esse tom de voz eu reconheço. Mistura de medo e desejos. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. E tanto amor guardado, tanto tempo, e a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Deixa no chão. Eu quero ver a galera. Canta comigo aí, vai. Canta, canta. Quente, quente. Canta aí, vai. Canta aí, vai. Se eu soubesse, tinha feito antes. Canta, vai. E na hora que eu te beijei, beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Deixa no chão, quero ver a galera cantando, vai. E na hora que eu te beijei, e se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo sempre foi.